6313, Boi Bridge. Manda o Bridge 6313. Vitor Eco Lima, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Desce 4 mil pés, 1020, Vitor Eco Lima. É 313, Centro Recife, frequência 1251, alterna 1325. Afirmativo, 251, 3325, tenha uma boa noite, obrigado. Boa noite. Jet 6747, Centro Recife, 1251, alterna 1325. 251, 1325, boa noite. Roger. Solo modificado aos 5,5 de minutos, desse em condições visuais, Vitor Eco Lima, ao cruzar 3 mil pés da frequência livre. M224, livre descida para 2 mil pés, autorizada final no zero. 2 mil, livre final no zero, 6224. O ajuste no 020. No 020, 6224. Os quatro no localizador, a última informação que a torre nos passou foi teto de 600 pés, 2 mil de visibilidade, chuva leve. Complete a final, chame torre no 86, Xenemia 224. Habilizado, vai chamar grato informação, senhor Tejão. Controle Salvador, muito boa noite, o TAN 3178. Está com a informação, Charlie. TAN 3178, aciona identificação. Desse mantém o 050, chegada Mari. Identificou o 050, chegada Mari, o TAN 3178. Torre Salvador, 6224, boa noite, estabilizado. Boa noite, 6224, reporte externo. Reporte externo, 6224. Salvador 86224, poderia confirmar as condições na pista no momento? Pista úmida, tempo bom aqui no momento, porém tem informações na final, teto estimado de 800 pés. Ah, sim, atirado, 224. Passou externo, baixado travado 6224. Reporte Campo à Vista, 6224. Reporte tarado 24. Avistou? Ah, 100 pés para os mínimos, senhor. Ainda não. Gente, estamos com uma pancada de chuva moderada agora. Vento no 80 graus, com 1 no 0 nãs, altímetro no 020. Sim, a gente avistou agora 250 pés de rádio altímetro, visual baixado travado. Livre pouso, pista molhada. 24, obrigado. Torre Salvador, tá 3305. Nível 330 para receber. 3305, 330 autorizado para Recife, Aperuí 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5402, coteja. 3305, autorizado nível 330, saída Puca, Aracaju, 1208, 5402. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamaria como prova, se tiver caramelo. C224, solo 06, livra direita, táxi nessa frequência via alfa, repartente da Juliette. livrar agora na próxima, via Alfa, mantendo a sua frequência 6224, a pista bastante molhada. Gente, graças pela informação. Nada. Controle o TAN 3178, só para informação, vai efetuar o procedimento ILS X-ray da pista 1 no Delta, ok? Sim. 3178, para informar que vai efetuar o procedimento ILS X-ray da pista 1 no 0. O procedimento em uso. Certo. Azul 4209, está no portão 3 para funcionamento. Gente, aguarde, tem uma aeronave que vai ingressar no pátio. Táxi via Juliette, portão 1. Juliette 1, 6224. Ah, só, se quiser liberar o azul, não sei se ele dá pra pro táxi ou pushback, né? A gente dá pra sair. Tá pronto pro pushback, né? Ele vai aguardar a entrada da sua aeronave. Ah, ok. Salvador, TAN 3305, posição 6 para o pushback, autorizado de chamar para o táxi. Autorizado. autorizado, chamei pro táxi, 3305. Controle o TAN 3178, alinhando agora no ILS da 190. 78 completo final, chame Torre no 86. 186, grato. Torre Salvador, muito boa noite. TAN 3178. Boa noite, TAN 3178, reparte externo. Vai reportar no externo, TAN 3178. .209 autorizado, chama para o táxi. Depois chama o táxi para 209. Torre 4209, toma a visibilidade vertical no momento. Torre Salvador, TAN 3178, passando externo agora, baixou e travou. Reporte campo à vista. Reportará. 4209, teto estimado de 600 pés no momento. Ok, a visibilidade? 2000. Tá. No 78, avistou? Afirmativo, avistou, senhor. Sente, livre pouso na 10, pista molhada, chuva leve a moderada, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 020. Pouso autorizado para o TAN 3178. Torre Salvador, azul 4209, tá com 4-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 11, terreno Campinas para o táxi. Confirma autonomia 0301. Tá, 0311, 4209. Sente 4-1 a bordo, autonomia 0311, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportará pronto, espera, azul 4209. 3178, solo Zuno 6, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai livre à direita, via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o TAN 3178. Previsto o box 6, senhor? Confirme. Está previsto o box 6? Afirmo, é o 612. Obrigado. Em Salvador, TAN 3305, com 94 a bordo, 3 horas e meia de combustível, treino Natal, pronto para o ataque. 194 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, mesma frequência, TAN 3305. Correto. Em Salvador, TAN 3209, ponto de espera da 10, tá pronto. 209, a linha decola da 10, vento no 60 graus com 7 nós. Decola no 0, no 409. Mantém posição antes da Juliette, corrigindo, segue via Juliette, atenta a aeronave da companhia saindo no táxi, seu portão será agora o número 9. Tá ok, vai seguir via Juliette, portão 09, tá 3178. Espera da 10, pronto para decolagem, TAN 3305. 3305 ali, mantém 10. 3305 ali, mantém. Decolado 19, controle 120 decimal 8, bom voo. 208 azul 4209. Controle Salvador, boa noite azul 4209. Salvador, boa noite, azul 4209, na sua escuta. Zero nove, sobe o 360, vigilância. 360. 3305, a linha decola da 10, vento no 50 graus, com 10 nosso. 3305, a linha decola da 10.